Começa agora! Na Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininha! E dos cuecão! Yo-Yo! Na Super Jovem! Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Programa Yo-Yo está com tudo e não está prosa. Bom final de semana pra você ligado com a gente em Francisco Beltrão, em toda a região. Tá na hora de alegria, diversão, entretenimento, só coisas boas. Mas é claro, só pra quem ouve a Super Jovem, primeiro lugar em audiência. Beto Garcia com vocês, comigo também aqui na bancada, ele, Jorge Adriano Macedo. Boa tarde, Jorgão. Boa tarde, Beto. Boa tarde, ouvintes da Super Jovem. Boa tarde, galera do Yo-Yo. Grande abraço. Estamos aí sendo vigiados pela câmera de segurança do Guerreiro, né? Isso, aonde que o pessoal vai pra nos acompanhar aí online, não tem Jorge? A mínima ideia. Onde que é Guerreiro? No Facebook? Ah, peraí, só um pouquinho no microfone. Como é que é? Pode falar agora. É gravação. Ah, só gravação. É gravamento. Pena. Que bom, vamos embora. Quase falei um negócio aqui, que pena. Léo Lúcio. E aí, meus queridos, bando de arrombados, tudo certo com vocês? Uma ótima tarde de sexta-feira. Você trocou de turma. Eu acho que ele tá confundindo. Confundindo as turmas, tá? É outra turma. É a minha mesma turma de 11 anos. Ah, inclusive, beleza. Esse ano, o programa está fazendo 11 anos. Se vocês não sabem, então são os mesmos arrombados há 11 anos. De mais a mais, São Paulino é só o Kleber e o Júnior. Eu sou o único que faz jus ao São Paulismo no sangue. Ah, é? São Paulinismo. Mas tudo bem, boa tarde a todos os meus queridos ouvintes, aos nossos queridos ouvintes. Está começando mais uma tarde de sexta-feira. Hoje parece terça, eu tô bem perdido, não sei mais nem que dia que é hoje. Pois é, um feriado, né? Que bom. É bem louco. Não, aliás, a festa da firma tava sensacional. Nós quero agradecer ao nosso chefe que tem uma festança aí pra nós. Tradicional. Nossa, caramba. Muito obrigado, hein? Nunca comi tanto porco na grelha, aquela coisa toda, né? Grelha no porco. Muito obrigado mesmo, adorei. Mas falando agora Aí o chope. O chope tava delícia. Tava delícia, né? Tava Mas falando bom, em coisas tava boas... Geladinho. Tava quarta-feira esperando 8 horas pra dar a reprise do Yo-Yo. Quando foi 8 horas, não tinha reprise do Yo-Yo. Estava roubando aqui. Mas não era domingo, era quarta. Tudo bem, boa tarde. Júnior Aguiar. Ah, só pra começar a dizer pro Léo aí que não falar mal aí das coisas que tem na rádio, ele ia falar que. Não faz mal. Ele falou que pena, né? Que você pode ser demitido, Léo. Então. Tem que ficar com o pé atrás aí. Não, eu sei, eu tô me cuidando, mas eu não estava falando mal, eu tava agradecendo. Ah, sim. Então pela festança. Fica a dica aí, né? Daqui a pouco o pessoal sente falta do Léo, já sabe o que aconteceu, fica né? Falando mal da emissora, né? Não quero nem dizer. Mas eu não tava falando mal, eu estava agradecendo a Chopei Dança que teve na quarta-feira, que foi muito bacana. Não, mas antes da câmera ali, que falou, mas que. Pena. Ah, sim, não, mas é que eu queria me ver nas redes sociais, né? Guerreiro não publicou, não compartilhou aí, a galera vê a gente. Guerreiro. Mas então, uma ótima tarde pra vocês, é mais uma sexta, todo mundo empolgado, uma sexta pelo menos hoje com uma carinha bonita, né? Sexta-feira passada tava também, né? Mas então, mas hoje que seja uma sexta-feira mais bonita ainda do que sexta-feira mais passada. Mais melhor. Isso. Desculpa a minha confusão, que eu fico com passado, trezentos por tudo. Eu fui ver o Vingadores Ultimato ontem. Você não aprendeu a conjugação dos verbos. Não, eu vi Vingadores ontem e fiquei com a cabeça que não trevo assim. Você é nerd, você fica muito no computador, tem que viver mais com as pessoas, rapaz. Eu fui ver o Vingadores Ultimato ontem. Tem que ir lá no Leão beber uma cachaça. Você tem que fazer coisas humanas. Não sei se eu tô no passado, se você tô no futuro, se eu tô no presente. Nada. Nada? Só água. A minha loucura é da minha natureza. Ah, entendi. Quem não bebe, não vê o mundo girar. É aí que tá. Né? Mas então, mais uma tarde, gente. Eu garanto pra você que gira bem rápido, inclusive. Gira, tá vendo? Você é viu? Às vezes parece um peão da casa própria. Parece o peão da casa própria. Às vezes você acha que você vai conseguir ficar em pé de tão rápido. Não, mas se eu quero girar, eu vou lá na assembleia, eles fazem. Começa aí. Mas o louco é ver a cama girar, né? Eita. Ah, é bom. Na Adventista, né? Júnior Aguiar, senhoras e senhores. Lembrando que o parente dele, o primo do Júnior, o Kleber Aguiar, está de férias. Não está aqui na cúpula do Yo-Yo. Hoje não. E hoje nós temos o Guerreiro. E aí, Guerreiro? E aí, rapaziada, beleza? Ótima tarde, sexta-feira. Tamo aí, né? Mais um dia. Tamo aí. Eu fico imaginando que as pessoas que estão ouvindo o Yo-Yo, que estão ouvindo a Super Jovem ultimamente, coitadas. Eles devem fazer uma imagem do Guerreiro, né? Guerreiro. Qual será que é a imagem que os ouvintes fazem desse cidadão? Cara, não sei. Eu só sei que Moreno alto. Moreno alto, bonito e sensual. Talvez ele seja a solução dos seus problemas. Eu sei que as pessoas que conhecem ele já estão vendo uma imagem bem ruim, porque ele tava nas valetas aí. Será que começar bem? Encontrei ele nas valetas terça-feira e eu tava caindo numa valeta e ele tava dando lado. Estavam atrapalhando o fluxo da água. É que eles tinham ido lá no show do Mato Grosso Matias, né? Ele esqueceu. Na hora do show. Na hora do show do Mato Grosso e Batias, eu já tava numa valeta. Eu não consegui assistir o show. Aí depois em top os. Não, é que eu tava lá de boa, senti um cutuque, falei, ué, quem que tá me cutucando aí? Era o guerreiro com a espada dele. Era o guerreiro. A espada do guerreiro. Na verdade, quem gosta de pegar na espada é o Júnior, né? Que é, guerreiro? Ainda bem que eu não tava sendo cutucado, né? É verdade. Mas qual que é o problema de ser cutucado? Não sei que você. É uma coisa linda. Vocês levam tudo por trás. Ah, 2019. Por favor, gente. Vou dizer o seguinte, então, pra gente não parar de falar besteira. Sim. Na igreja, a mamãe, impondo respeito ao filho, fala: filhinho, não se deve falar palavrão na igreja, senão o teto cai. Assustado, o menino responde: o quê, mãe? Senão o teto cai. Assustado, o menino responde: caralho, mãe, se essa porra cai, tá fudido. E morreu. Já era. Ele, só pra falar, lembrar que ele tava lá no Notre Dame falando isso. Nossa. Na verdade, eu até pensei que a Disney tinha ido longe demais colocando fogo em Notre Dame, né? A Disney. A Disney, porque tem o Corcunda de Notre Dame, então, né? Ele foi, segundo boatos, que ele tava fazendo um churrasquinho lá. Mas no filme a catedral pega fogo, né? Pega fogo. Eu pensei que agora ia ter o 2. Nossa, a Disney tá indo longe demais. Sabe que a Disney tá possuída, né? Marvel, tudo da Disney agora. Agora eu pensei, meu Deus, você acabou de dar um spoiler aí do filme. Spoiler, droga! A Disney tava indo longe demais aí, não é? Cara, eu não tinha assistido esse filme ainda. Não assistiu? Nem vou assistir mais. De 1973, o Beto não tinha assistido. Poxa, dando spoiler. Novo! Novidade aí, pô. É em preto e branco. Mas o Beto não gosta desses filmes. O Beto gosta só de Largados e Pelados. Vamos revelar. O Beto assiste Largados e Pelados todos os episódios. Sobrevivência, eu sei tudo sobre sobrevivência. Você sabe? Sentado no meu sofá assistindo o Discovery Channel, eu sei tudo. Aí você critica o cara, né? Poxa, eu teria feito melhor. Eu faria melhor que você. Eu sei o que o Beto fica pensando. Uma hora eles erram a tarde. Vamos pegar a hora que não cai a tarde. Mas uma vez tinha um que era sem tarde, já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu, não sei se o como que chama lá, guerreiro? O cara que faz a... O editor. Esqueceu de colocar a tarde em alguns momentos ali, apareceu alguma... Esqueceu. O pessoal pagou uma bundinha. Esqueceu. Eu assisti duas vezes, que é tão frustrante. O Largados e Pelados me lembra muito nas antigas, quem tem mais de 35, 40 lembra, Junior, que era o Sexta Sexy da Bandeirantes. Ou Cine Privé. Cine Privé. Que era aquele, quando a coisa esquentava, nascia o sol. Quando tava com a mão bem saboadinha, né? Nasceu o sol. A mão naquilo na mão. Quando, a mão e saboadinha. Viu? Pra lavar, pra quando dormir. Quando a moça desabotoava o primeiro botãozinho, aparecia o sol nascendo. Que merda. Mas não é assim? Não é assim que faz? Um controle tô fazendo errado, né? Então. Nem era controle, era essa TV que faz... Então gira o botão, né? Ainda. A minha apertava um botão e falava... Aí pra tinha que ir bem devagarinho pros pais não acordar. Isso. Tinha as teclas pra não dar canal. Tinha uma TV que tinha mãe que você apertava um botão junto com o outro pra mudar de canal, assim, pra não fazer o barulho, né? Eu já fazia diferente, quando eu ia girar o botão na minha e fazia. Imitava gato, imitava cachorro. E era bonito a desligar a TV, ela voltia, tudo era tubo de imagem. Tubo. Era lindo, era maravilhoso. Ia só um pinguinho no meio da tela. Pinguinho no meio e ia desaparecendo aquilo. Uhum. Nossa, e depois ia aparecendo. Né? Era pura tecnologia. Mas aí logo a tecnologia veio, evoluiu. Sim. Aí o que o pessoal inventou? Uma tela de plástico. Papel celofane. Com três cores, pra TV, colocava na frente da TV pra aparecer colorida. Colorida, papel celofane. A TV evoluiu, né? Evoluiu. Eu lembro, cara, quando a primeira TV a cores, hein? E aí, guerreiro, você tá bem? Vamos falar de celular, né? Porque a gente não é dessa época, graças a Deus. No meu tempo já tinha controle, né? No meu tempo também. Viu? Nada a ver. No tempo de vocês tempo... é que o controle se perdeu. Exatamente, boa, né? Boa. No nosso tempo, no meu tempo do Jorgão aqui, o controle, você apertava a tecla do controle, saía um pica-pau de dentro do controle e ia na TV. Mudava de canal. Cara, era muito doido. Referência aos Flintstones. As Flintstones. Mas quem conseguiu aqui já ouvir? Até vou perguntar pro pessoal aí no WhatsApp. Online. Quem já conseguiu ouvir um som num aparelho 3 em 1 da Nacional? Opa, da Nacional. Ou CCE também, né? CCE é um Gradiente. Isso. Um Gradiente. Na época, os 3 em 1, quem dominava ali era Gradiente, Nacional e CCE. Viu? Vocês tinham que fazer esses papos no fliperama. No programa Mas sozinho? É sozinho? Eu gostaria. Sozinho conversar comigo medo. Não, eu gostaria que vocês puxassem assunto que eu pudesse conversar também. Não esses assuntos muito antigos. Mas faz de conta, Léo. Mas, eu nem imagino. A tua mãe nunca teve um 3 em 1? Não, aquele gente, que cara, disco. Lá em casa era chão batido o negócio. A gente chão mal batido. Tinha água e mal duvido, tinha pouco comer. Daqui a pouco que a tua mãe, ela é metida, ela já vai dizer que ela tinha 3 em 1. Ela tá com certeza tá. Era disco, cassete e rádio. Era dois deck ainda, dois deck. Eu não sou dessa época, eu sou do Blu-ray pra cá. Vocês ficam falando essas coisas antigas. Deck auto-reverse. Auto-reverse. Era elite, né? Para os elite. Era aquele que você colocava a fita, você não precisava. Ela voltava. Ela chegava no final, automaticamente a fita rebobinava. Rebobinava. Nossa, daí que saiu a música do Rapa, né? Homenagem ao auto-reverse. Né? Lado B. Auto-reverse. Auto-reverse. Vamos aqui com o pensamento da secretária. Que tem? O pensamento da secretina. Beber 3 litros de água por dia é mole. Quero ver é encher as garrafas e colocar na geladeira. É isso aí, bicho, é verdade. Agora quero mandar um abraço aí pra secretina que pediu a conta pediu da rádio. Pediu a conta, né? saiu. Saiu, foi pra outro lugar aí, isso. Né? Enfim, mas grande abraço ela aí. Por muito tempo nos ajudou, né? Fez o pensamento da secretina. Agora não teremos mais. Não agora teremos mais. O pensamento do secretino. É, vamos ver se o Evo vai... mas quando é contratado já está isso aí na cláusula do contrato, que a pessoa é obrigada. Inclusive ganha mais por isso. Ganha, né? Mais, ganha por mais, isso. Mais por isso. Tem um adicional, né? Tem. De serviço. Salubridade. Agora a gente vai trocar na folha de pagamento. A gente vai trocar pelo pensamento do Carlão. Não, não fala que tem salubridade, senão é retirado o pensamento da secretinha. Vamos negociar com o Carlão, o pensamento do Carlão. Eu acho que tinha que negociar com o Carlão. Gata. Fudeu na escola. Gata. Sempre vai começar com gata. Gata. E Modern Talk de fundo. Olha, uma ótima ideia para um quadro novo. Pronto, aí, tá aí. Já vamos contratar. Carlão, se tiver ouvindo, está contratado pro Yoyo para fazer o pensamento do Carlão. Ó, viu, já que eu não venho mais de lotação e tinha os momentos, histórias da lotação, agora podia ser histórias do Carlão, né? Histórias do Carlão, tá histórias certo. Do Carlão. Agora, então, vamos contratá-lo. 2:16 da tarde, quero dar um apoio para você. Você que tá... Ou da noite, 8 e pouco da noite. 8:16 da noite e alguma coisa, né? Ô, louco bicho, agora... Aliás, quero pedir de antemão pro Beto Garcia, se ele puder, fazer um favor. Sim. Fazer os Domingo Rock sozinho nesse domingo que eu não vou poder fazer. De novo, Jorge? No ar? No ar. Queria assinar a carta aqui no ar também. Tá, Léo. E daí, Léo? Tá bom, continua. Agora eu esqueci. É a maconha que eu falei. Maconha, Léo. E o Léo hoje foi fazer exame de fezes, tá bonitinho, tá de camisa importada. Você foi aonde, Léo? Eu vim trabalhar. Tá bonito. Mas você nunca veio trabalhar. Não vem assim, não. Eu tô bonito, então, muito obrigado. Você vem, não. Você tá diferente, não bonito. Não, é que tem um velório lá, né? Nossa. Tomara que não, né? Tomara que não. Cara, um dia falar em velório, eu gosto muito de. Quando eu não tô trabalhando, eu gosto de andar de calção. Agora eu não tô trabalhando. Eu fui num velório e eu tava de bermuda. Você foi de calção no velório. E a pessoa falou assim: nossa, que vergonha. Eu falei, que vergonha, o morto nem tá vendo. Que sensibilidade. Como que tu sabe que o morto não tá vendo? Eu acho que no Deus queira que não, né? Mas Deus tá vendo. Deus tá vendo. Deus não gosta de bermuda agora. Olha, você que vai convidar alguém pra beijar na boca hoje, quero dizer que essa pessoa já convidou outra pessoa pra beijar na boca e você vai ficar a ver navios, né? E essa pessoa pode ter beijado outra coisa, você outra pode ter coisa, beijado por tabela. E pode ter ela. Nossa. Olha, fiasco. Neymar voltou a movimentar as redes sociais depois da repercussão aí do vídeo no qual aparece agredindo um torcedor após a derrota do PSG e suposto desentendimento com o sertanejo José Felipe, eu confesso que eu não sabia desse desentendimento aí. Neymar agora deixou os eternos fãs de Brumar enlouquecidos. Na noite de ontem, o atleta curtiu um post com homenagem à ex-namorada, a atriz Bruna Marquezine, no Instagram Contei Oficial. A montagem publicada pelo perfil contém duas imagens da artista com a frase: curte se você gosta da Bruna Marquezine. Então tá aí, essa baita notícia aí. Eu quero agradecer ao coordenador aqui da emissora que não ouve a rádio, porque nós acabamos de dar essa notícia, inclusive, também no Treta News. Eu estava almoçando, querido. Ah, tem que ouvir a rádio, não importa. Eu só vou dar uma explicação agora, que eu trabalho até 1 da tarde. Não importa, tem que ouvir a rádio, caramba. E saio, tenho uma folga de 1 hora pra almoçar e volto. Tem que ouvir a rádio. Ao qual ele vai comer um bumerangue no joguinho. E vai tomar os bons drinks também. Ah, inclusive, que bonito que ficou o novo job, né, cara? Nossa. Olha, eu passei lá. Em breve, aliás, anunciando. Eu passei. Eu só passei. Eu quero só ver tirar passei que... lá. Eu quero ver tirar aquele escorpião do bolso do jogo. Uh-huh. Mas ele já fez, vai tirar. Ficou legal ali, né, cara? Foi muito bom. Parabéns, Jobi. Valeu. Isso aí. Pena que é colorado, vamos, né? Mas vamos. Faturar? Vamos faturar. Então. Não, gente, chega nesse pro começo. Não, não é música mesmo. Olha, o Jorge já mandou aqui. Aê! Kevin e RD em mais um hit? Eu, hein? Cada coisa que esses caras inventam. Eu sei que minha fama te assusta, mas também sei gata que tu me quer. Então para de banca, maluca, sem desculpa que eu sei que é migué. Já dá pra ver no seu olhar, sem chaminho andar facilita. Prometo você vai gostar, assim como todas suas amigas. Eu não sei, então mesmo, é assim mesmo. Quer virar meu contatinho, ter o seu nome na lista? Então facilita. Para de fazer charminho, desse jeito tu complica. Então facilita. Quer virar meu contatinho, ter o seu nome na lista? Então facilita. Para de fazer charminho, desse jeito tu complica. Então facilita. Facilita, bebê. Então facilita. Bebê, facilita. Então facilita. RD, avisa lá. Olha o hit que os caras tá armando. Eu, hein? Cada coisa que esses caras inventam, né? Eu sei que minha fama te assusta, mas também sei gata que tu me quer. Então para de banca, maluca, sem desculpa que eu sei que é migué. Já dá pra ver no seu olhar, sem chaminho andar facilita. Prometo você vai gostar, assim como todas suas amigas. Eu não sei, então mesmo, é assim mesmo. Quer virar meu contatinho, ter o seu nome na lista? Então facilita. Para de fazer charminho, desse jeito tu complica. Então facilita. Quer virar meu contatinho, ter o seu nome na lista? Então facilita. Para de fazer charminho, desse jeito tu complica. Então facilita. Facilita, bebê. Então facilita. Bebê, facilita. Então facilita. RD, avisa lá. Olha o hit que os caras tá armando. Eu, hein? Cada coisa que esses caras inventam, né? Na Super Jovem. Yo-Yo. How am I gonna be an optimist about this? buses and the walls kept tumbling down. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Oh, how I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Yo-Yo Super Jovem. E eu que nunca fui exemplo de calma, agora eu tô bem melhor. Se for ficar na minha memória, e assim eu sigo só. E a gente se vê por aí. Quem sabe? E a gente se vê por aí. Quem sabe? Agora eu tô bem melhor. Se for ficar na minha memória, e assim eu sigo só. E a gente se vê por aí. Quem sabe? E a gente se vê por aí. Quem sabe? Eu nunca estive. volta aí com o Yoyo aqui, que nós somos... Acabou que liguei. Estamos comendo nosso chabolá, que nem diria os Guelmi. É isso aí, estamos de volta. Não fala mal do meu bairro, caramba. Bolachinha. Desculpa aí, Léo, tem um programa que tá no ar. Ah, aí, tá, né? Não, beleza. Estamos comendo a rosquinha de chocolate do Léo. Isso. Tá aqui, ó. É sempre o Léo nesse programa. Mas é tua mesmo, a gente tá comendo. Eu quero saber depois, quando eu sair, quem vai falar de quem daí. Vai ser tudo o Guerreiro. Ah, vai sair lá. É. Há boatos, hein? Há boatos que você vai embora, é verdade? Não. É verdade, hoje é meu penúltimo programa. Ah, penúltimo, porque tá contando. Porque conta pros ouvintes por que você vai embora. Porque eu quis. Porque meu pai mandou. Você é um grosso. Na verdade, eu ganhei a conta e estou cumprindo os 30, então. Nossa, os 30 já virou 60. Não, na verdade, eram 60. 60. 60? É porque mudou a legislação, né? Ah, é? Agora é? Então, sim. É o ex-social agora. Mas aqui respeito isso? Respeito. Opa, respeito. Tá. Então tá. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Léo, segura, espera eu. Galera, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Fada. Vocês, quando eram criança, com certeza vocês. Ah, tu você quer não viu, falar dos assuntos da antiga? Viu? Mas tu tem que falar coisa que eu lembre, né? Você não lembra, Jojão? Tá louco, quando era criança. Eu não lembro o que eu almocei hoje, cara. É, eu nasci há 10 mil anos atrás, como diria Raul. Quando era criança, né, a galera fazia coisas absurdas. Como, por exemplo, aqui, ó. O pessoal comentando aqui no Facebook, né? Furei o pescoço de um menino que fazia bullying comigo. Brincadeira com a lapiseira. Super saudável. Ele ficou bem, mas machucou bastante. Outra, uma vez caí de uma árvore e quebrei os dois braços. Eu obrigava minha irmã a tirar chiclete que estava grudado na calçada da nossa casa e comer. Nossa. Por que fazia isso, não sei. Nossa. Furei o couro do cabeludo com o prego. Furou o couro do cabeludo? O couro cabeludo. Ah, couro do cabeludo. A Andréia falou assim: me empurraram de uma laje bem alta e eu caí no meio de dois ferros pontiagudos. Olha. Nossa. É só a alma dela que tá falando ali. Só a alma. Se a galera tá ouvindo aí, a Super Jovem, manda aí os absurdos que fazia quando criança. Brincadeira saudável. É, ó, lá no Rio Grande do Sul tem uns trens que levam a produção de arroz até o porto, né? Então passa pelo meio da cidade. Passa em Alegrete? É, em Alegrete. Lá tem a maior produção de arroz cidade do... Cidade bem moderna. Isso, bem moderna. E aí eu pegava o trem no final da cidade e até a casa da minha avó em cima do trem. Pensa no perigo que era. Nossa! Surfando de trem. Uma vez eu quase morri afogado, fui nadar numa enchente, eu devia ter uns 8, 9 anos. Surfista calhota! É, nossa! Já pode morar na Índia. Cada um cuidando da sua vida. É. O Pia nem fala nada quando ele fala. Poxa, para, você critica, o Beto, pô. O Beto, o Léo. Mandaram embora pra deixar ele no meu lugar, que ele vai aparecer. Ancoroga! Briga! Prioridade! Querem que eu fale o que aqui no programa? Uma vez, traíra! Falar coisas que você se arrepende de fazer. Uma vez tinha uma quadra ali no Mário de Andrade, né? Bem nas antigas. E nós queríamos jogar basquete. E tava um pessoal jogando futsal. E eles falaram que eles jogariam lá uma hora e depois deixariam. E essa uma hora virou em duas, três horas e tava escurecendo. Nós queríamos jogar. Mas tu estudava lá? Eu estudava lá. A hora que veio a bola, só que os caras eram maiores e eram meio barra pesada. Maior que tu, Jorjão. O Jorjão falou. Não, naquela época não era tão grande. Esse demônio que era. Na época não era tão grande. Ah, tá. Aí pra acabar, existia, não sei se existe ainda, existe, acho que tá estragada, mas existia uma piscina lá. Piscina lá nos fundos da escola. E essa que piscina era fechada e tal. Quando veio a bola pro meu lado, eu peguei e dei uma bica na piscina, na bola. Cara, eu apanhei muito. Eu apanhei dos dois times, o a favor e o contra. E eu pensei que alguém ia me ajudar do meu time. Não, eles sumiram todo mundo. Camarada. Foi eu apanhando. Além de apanhar, eu tive que pular na piscina e buscar a bola. Era inverno, era frio e tal. No inverno ainda. No inverno, tive que pegar a bola. Então eu me arrependo de ter feito isso. O ouvinte mandou aqui, ó. Uma vez eu furei a perna da minha irmã com uma caneta porque ela pegou emprestada sem pedir. Nossa. Meu Deus. Saiu bastante sangue, mas depois ficou de boa. depois ficou de boa, né? É que eu tinha um amiguinho que estudava comigo. Aí eu fui na casa dele um dia lá pra nós fazer as tarefas, só que a gente acabou brigando, né? E ele morava ali um pouquinho aqui em cima, aqui na rua São Paulo, tem aquela descida quase nada Ingrid, ali, né? Sabe que dá bem naquela rotatória da rodoviária. Aí a gente brigou lá na casa dele, não sei o que, então vou pra casa, não sou mais teu amigo. Ah, tá. Mas antes eu saí, eu fui lá e cortei os freios da bicicleta dele, ele tinha que descer por ali, cara. Senhora. É brincadeira sadia, assim, sabe? Ele aqui já Júnior, quero morrer seu amigo, Júnior. Por isso que tem aquela cruzinha lá no final da rua. Lá no final. Vocês têm uma ideia, vocês imaginam a Tenente Camargo, né? Como é movimentada hoje. Então eu morava na Vila Nova e nós andávamos de carrinho de rolemã. e asfaltar. É tão antigo que asfaltaram a Tenente Camargo. Não tinha asfalto. Não tinha. Asfaltaram a Tenente Camargo, a rua que dá, do Mário de Andrade até o Arrudão. Uhum. Então nós descíamos de carrinho de rolemã. E eu, nessa época, eu morava com meu avô que disse que era proibido, que era muito perigoso, que eu não podia andar de carrinho de rolemã. Era proibido. O avô era dele proibido. Tinha total razão. Total, né? Razão. E o meu avô foi, eu acho que, enfim, pagar conta, recebeu o aposento, estava vindo. E eu andando de carrinho de rolemã de boa, porque ele não estava, ele estava no centro. Daqui a pouco eu tô descendo e eu avisto ele vindo, né? Ah, é. E eu tive que dar um jeito de... Uma freada. Eu fui fazer um cavalinho de pau com o carrinho de rolemã. Meu pai do céu. Eu me arrebentei todo e me joguei numa macega. Macega, pra quem não sabe, é um lote cheio de mato. Mato. Porque para o meu avô não ver. Não ver. Só que daí, e fui para casa, tudo ralado, tomei banho, mas depois deu um febrão e eu tive que contar o que aconteceu. Então, hoje o carrinho de rolemã não tinha. E aí o Jorjão morreu. Aquele freio? Tinha, mas é que a velocidade era tanta. Imagina o decidão que é ali na União da Tenente Camargo. Não segurou. Ele capotou, ele freou, eu tinha o freio. Quando eu freiei, ele capotou e eu fui capotando junto. E o narizinho do Jorjão já ia fazendo aerodinâmica, né? Já ia fazendo. Jorjão que mais ralou. O pessoal chegou, pergunta aqui no Twitter, tá? Mas daí você contou pro seu avô, daí apanhou do seu avô. Apanhou? Não, porque eu tava, daí eu fiquei mal, ficou com febre, daí ficou com dó de você. Se tu não morrer, eu te mato. Se fosse a minha mãe, tinha me virado do avesso, né? A galera tá participando aqui no WhatsApp. Aí, galera, aqui quem fala é o Júnior. Opa! Ó, Júnior, beleza? Ó, o absurdo que eu fazia quando era criança era brincar de corrida mortal. Nossa! Corrida mortal. Poderia empurrar e dar chute. E acabei quebrando a clavícula. Nossa, porque o piá me empurrou contra o meio fio da calçada. Bem saudável a brincadeira. Nossa. Lá no Rio Grande eu brincava de uma brincadeira chamada Até Amanhã. Corrida. Já gostei do nome. Você lembra dessa brincadeira? Não, eu gostei do nome. É, até amanhã. Você chegava no colégio e você tinha que dar um chutão na bunda, onde pegasse do teu colega. Onde pegasse. Aí você falava Até Amanhã. Daí não podia se cobrar, entendeu? Daí tinha que ficar escondido no outro dia e sério? Tal. Sério? Era bem legal. Eu brincava, era hoje não. Tu tinha que ficar com o dedo cruzado pra não levar um soco, alguma coisa. Aí o Léo deu um aí dia. Aí o cara tava, eu tava com o dedo cruzado, eu não vi. O Léo um dia deu na jugular do cara, ele falou até amanhã. Ou não. Não, na verdade eu levei várias na jugular, porque como eu era gordo, eu não conseguia correr atrás. Todo lugar era jugular, né? Eu não conseguia correr atrás das pessoas, entendeu? Então toda vez eu apanhava. Outra merda que a gente fazia hoje, onde é o centro de eventos do parque, era um potreiro dos. Era potreiro das vacas do Capelina. Não sei se é vivo ainda o Capelina. Que ano que foi isso, Jorge? 1932, mais ou menos. E eu ia buscar. 1516. 1516. 84 anos atrás. E nós íamos buscar leite lá. Era um produtor de leite. A gente ia comprar com uns litros de coca. Na época que o leite vinha da vaca ainda. Da vaca, a gente ia comprar o leite. E era extremamente proibido nadar no rio Urutago, que é o rio que passa ali. Hoje ele não. Hoje ele está. Eu acho que fica embaixo do asfalto ali do centro de eventos. Canalizado. Canalizado. Talvez. Mas era aberto esse rio. Então nós íamos nadar no rio, né? Então chegava lá, tirava a roupa, nadava. E daí depois ficava correndo no potreiro pra se secar, vestir a roupa pra não dizer que tinha tomado banho. Podia morrer afogado, alguma coisa. Coisas básicas assim, morrer afogado. E tinha, porque ali perto era também o lugar onde ficava o gado, né? Isso. Então isso. Tinha muito peixe toroço, né? Nadava no meio das bostas do xixi. Tudo bem. Aqui, ó, no WhatsApp, já que o pessoal. Vai, manda lá. O pessoal tá participando. Quando criança no interior, a gente descia um peral. Peral seria o quê? Um morro, né? Morro. É dentro da casca da bananeira. Ah, sempre foi de boa. Até que um dia meu primo quebrou o braço e nós, com medo, fomos sozinhos no postinho da comunidade. Nossa, quer dizer, aguentaram a bronca. Que crianças empoderadas, né? Foram sozinhas no postinho. Eu ia morrer lá e não ia conseguir sair de lá. Aqui o pessoal manda o nome, né? Não tá mandando o nome. Aqui a menina tá dizendo: eu comia pão com banha e açúcar. Ah, tá vendo? Isso aí é normal, né? Isso é básico. Eu tinha uma vizinha que comia terra. Olha, inclusive tem histórias era de um amigo meu. Vegana. Não, vegana. Tem pessoas que ficam chupando a água que sai da roupa. Sabe quando a mãe estende no varal? Certo. Nossa, Léo. Chupa aquela. Conheço várias. Eu nunca fiz isso, mas conheço várias pessoas. Como assim? Embrulhou o estromo. Aquela água que sai com sabão, entendeu? Aqui, ó. A gente falou no começo aqui que o pessoal ouvia a rádio em 3 em 1. Isso. É. O ouvinte mandou aqui no WhatsApp, mandou uma foto dizendo que ele tá ouvindo o ioiô num Panasonic. Sonic 3 em 1. Muito duplo bem. Duplo deck. E até equalizadores para Sonic. Equalizador. Cara, tá um máquina, hein? Que legal. Quer tem vender? USB? Tá pra brick? Tá pra brick, ó. O cara tá maquinado. Que legal, né? É um Panasonic 3-in-1. Tá duplo deck. Mesmo. Dá pra fazer um paredão com esse. Dá pra fazer um paredão. A gente fazia tanta merda quando era criança, né? Olha, a Heloísa mandou aqui, ó. Briguei com a minha irmã, fiz cocô e limpei a bunda com o ursinho que ela dormia. Criança nojenta. Nossa, isso eu nunca fiz, mas com o primo meu, que não é o Kleber, eu coloquei taxinha na comida dele. Nossa senhora. Eu era bem saudável. O Eduardo Monteiro, coloquei um tijolo na máquina de lavar da minha mãe e ela quase destruiu a casa. Meu Deus. Imagina. Meu Deus, cara. E já pensou se aquelas, tipo, americana, né, que é na vertical. Sim. Eu lembrei de mais uma história. Nós tínhamos a casa e tinha a casinha de lavanderia, onde tinha a máquina de lavar roupa, era longe, era uma casa de lavadeira separado. Tipo patente de lavar roupa. Isso, e para ter luz, então tinha um fio que vinha da casa até essa casinha. E mais ou menos no meio ali, eu fiz uma quadrinha de vôlei, a gente usava fio como rede, né? Porque tava alto. E a minha mãe dizia que não era pra fazer isso, Só um minutinho. Ouçam suas mães, galera. Você fazia a rede com fio de energia elétrica. Isso. Funcionando. Nossa, jogos mortais. Aí é o seguinte, não podia jogar. Aí tava eu e um amigo meu ali esperando. A mãe, num domingo à tarde, a mãe foi dormir. Falei, é a hora de jogar. É agora. É a hora. Fizemos uma risca lá no pátio e tal, mas daqui a pouco, esse meu amigo chama Getúlio, não sei onde é que anda por aí. Morreu. Nossa. É o Túlio. Foi até presidente do Brasil. Ele deu uma cortada, a bola pegou no fio e o fio começou a balangar. E nisso, o quarto da mãe ficava perto. Eu vi que a mãe abriu a cortina. Quando ela abriu, só que esse fio era velho pra caramba. Quando ela abriu a cortina, eu meti a mão no fio pra não balangar, pra ela não ver que nós tava. Deus, e nisso, eu peguei no descascado do fio, eu grudei no fio. Nossa. Sorte que ela. Por isso que você é assim. Sorte que ela rapidamente tirou da tomada, né? Porque eu caí. Olha pra câmera, Jojão. Assim, ó. Mãe, eu não tô jogando. Tô só segurando o fio. Daí ela tirou, mas foi louco. Por isso que ele é assim até hoje. Foi bem saudável. O ouvinte mandou um áudio aqui. Eu fiz xixi com faísca com quanto tempo? Né? Ele era o Thor da Cango. E quando ele peidava, então, né? Senhora, era o trovão. O trovão. Era o flash. O áudio aqui, o ouvinte mandou um áudio. Vamos ouvir. Uma vez eu peguei dentro da minha cunhadinha, tava solto, amarrei uma linha e amarrei no trinco da porta. Nossa. E mandei ela fechar a porta. Cara, saiu sangue pra caralho. A risada do desgraçado. É que a gente é tão. O ser humano é tão filho da mãe que ele se diverte com a merda dos outros, né? Sim. Pra arrancar o dente, pelo amor de Deus. Não, mas o melhor de tudo é tu fazer assim: é tu colocar a cordinha no dente da criancinha que tá molinho e fazer ela abaixar, tipo, amarra o tênis. E vai lá e tu coloca amarra no tênis. Daí quando ela vai levantada, ela não, mesma. Não, é só dar um caqui verde, ela começa a comer, vai parar no caqui. Também. E acabou o caqui, fica feliz. Só não comeu o dente. A Yasmin mandou aqui, ó. Estava na minha bicicleta da Xuxa quando desci uma ladeira. Acontece que o freio não funcionou na hora e terminei atropelando um ônibus que estava passando. Ela atropelou o ônibus. Quase morri. Hoje só me resta uma mini cicatriz. Meu Deus. Mande sua história pra gente, né, Beto Garcia? Mande que tá legal. Isso, mas antes eu quero falar, sabe só de tragédia. Quem? Sabe de quem? Eu sou Mendel Faconado. Antes eu quero falar. Conta da Faconado que depois eu vou falar do patrocinador. Uma vez a gente tava arrumando o pátio, né? Aí cortando aquelas cerca verde, tá ligado? Uhum. Tô ligado. E aí... Tô ligado. E aí... Desde aquele choque eu estou sempre ligado. Tá sempre ligado. E aí acontece, tava cortando a grama e tal, e eu fiquei responsável por aparar a cerca verde. Uhum. E aí, dado momento, fui lá e cortei o meu uma dedão faca. Do pé com... Não, facão mesmo. Ah, Se cortou o dedão, eu quase atorei o dedão do pé. Nossa. Apareceu o osso tudo, mas creio. Fiquei bem. Nossa. Ficou bem. E ele cortou por isso que ele caminha meio mancando. Ele fez isso no começo do trabalho só pra não ter que cortar. Sim. Não posso mais. Tô sem um dedo, mas não corte essa merda. Processo, vou processar a família. Eu pensei que você ia dar... Olha a mente maligna. Pensei que a cerca era elétrica e ele também tinha levado o chão. Mas foi só arrancou o dedo. Só isso, nada, né? Demais. Pessoal, olha só, preste atenção o que o Auto Posto São Carlos está trazendo para os seus clientes, uma super novidade. Ai, ai. Em parceria com a De Pascoal, abastecendo acima de 20 litros de combustíveis, você ganha na hora rodízio de pneus e revisão gratuita. E ainda, 20% de desconto no balanceamento e alinhamento do seu veículo. Além do combustível de altíssima qualidade do Auto Posto São Carlos, com excelente preço, agora tem muitos prêmios. É uma parceria do Auto posto de São Carlos com a De Pascoal. Então, olha só, abastecer, ou pode ser diesel, pode ser gasolina, pode ser aí álcool, etanol, né? Acima de 20 litros, você já ganha na hora, não é sorteio, ganha na hora um rodízio dos pneus, que é importante. Às vezes a gente compra pneu novo e não faz o rodízio. Aí começa a gastar, né? É importante. O rodízio é gratuito e a revisão também é gratuita. Se você precisar fazer balanceamento e alinhamento, tem mais 20% de desconto, isso tudo na De Pascoal. Uma parceria Autoposto São Carlos e De Pascoal. A Autoposto São Carlos fica na D'Ambrosio Piva em Marmeleiro e também na Getúlio Vargas, próximo ao Mano 3, aqui em Francisco Beltrão, lá no bairro São Miguel, pertinho da casa do Léo. Autoposto São Carlos. Rimou. Chegando várias histórias aqui, mas a gente vai pro intervalo agora, intervalo, né? Vamos lá. Daqui a pouquinho tem mais. Já contemos. Hey, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela once again now, Matilda. Eu até chupo, mas tem que estar limpinho. Opa! Opa! Pessoal, está acontecendo neste final de semana o super mega feirão aí dos revendedores, né? Do núcleo dos revendedores de parque. Francisco Beltrão. Do núcleo, é. Lá no Parque de Exposições, juntamente com a Expomei. Né? Então você aí que quer trocar o seu carro, quer pegar um carro de excelente procedência, carros novos, seminovos, aí com... O pessoal tá fazendo também lá, ver se o cara tem créditos, como é que é? Uma avaliação, enfim. Você vai lá hoje, amanhã e domingo, o super mega feirão dos revendedores, do núcleo de vendedores aqui de Francisco Beltrão. Tem mais de 500 carros lá, baita opção pra você. Chega lá no Parque de Exposições, você vai se dar bem demais. Muito tá? Trocar a caranga aí. Jojão, né? Que agora vai trocar um V6 por um V8, né? É, porque bebe pouco, meu. Bebe pouco, tá gastando pouco por gasolina. Tá barato. Tá barato, só R$5. Família, né? Liberal, sabe aquela onde tudo se conversa, sobretudo. O menino chega pro papai e pergunta na bucha. Ô, menino, papai, o que é um clitóris? Nossa. E o papai responde: poxa, filho, você pergunta isso logo agora que eu tô tão apressado. Deveria ter me perguntado ontem à noite, que eu estava com a resposta na ponta da língua. Olha só. É, eu não liguei a câmera. Iniciando a captura. A única piada que teve no programa não foi gravada. Não foi gravada. Melhores momentos do ioiô eu não gravei. Oh, conta de novo que a gente faz de conta que não é. Mas o povo tá participando, né, Beto? Aí das histórias tá participando aqui, sim. Conta a piada, Junior. Você... Eu tô sem agora. Ah, tá. Você internet. Conta bem a piada. O César de Renascença tá participando aqui, tá dizendo que tá ouvindo a Super Jovem em um 3 em 1 da Gradiente. Mandou foto também. Opa, olha aqui. Olha. Manda um alô pra galera da fábrica da Carmel. Valeu, César. Aqui, ó, mandou uma foto num Gradiente. Olha, esse é das antigas mesmo. Das antigas, duplo deck. É o Samsung Ahari Gradiente, isso, aquele que só toca baluquete mesmo pra lembrar do seu amor. Isso. É, da música do Raul. O que é? Eu nem nunca ouvi. Acesse aí o Google Tradutor pra... Samsung Ahari Gradiente, que só toca em balo quente pra lembrar do seu amor. Isso está na música do Raul Seixas. Tu és o MDC da minha vida. O MDC. Isso, tá. MDC, você sabe o que é, né? Não. Nossa, tá. Ele só sabe o que é PNC. É. Da sua mãe, inclusive. Tu és um grande amor sua avó. Da minha vida. Ó, vamos deixar a família fora disso, seus filhos. Não fala em família, que a família do Jorge é muito grande. Viu? Vamos deixar a família fora disso, seus filhos do Marcelo. Ó, piada. Confusão no velório. Vamos tocar a trilha. Nossa. Aqui, ó. Eram dois pescadores gêmeos, um casado e outro solteiro. O solteiro tinha uma lancha de pesca já bem velhinha. Um dia a mulher do casado morreu. Como uma desgraça nunca vem só, a lancha do irmão solteiro afundou no mesmo dia. Uma senhora dessas velhinhas curiosas soube da morte da mulher e resolveu dar os pêsames ao viúvo. Mas confunde os irmãos, né, gêmeos, e acaba por se dirigir ao irmão que perdeu a lancha. Nossa. Eu só soube agora que perdeu, que perda enorme que o senhor teve. Deve ser terrível, né, pro senhor. O solteiro, sem entender bem, explicou. Falando sobre a lancha, né? Pois é, eu tô arrasado, mas é preciso ser forte e enfrentar a realidade. De qualquer modo, ela já estava muito velha. tinha a parte de trás toda arrebentada, deitava um cheiro horrível de peixe e vazava água como nunca. Nossa, tive tinha uma grande racha na frente e um buraco atrás que cada vez que eu usava ficava maior. Nossa, mas eu acho que o que ela não aguentou foi mesmo eu emprestá-la a 4 amigos que se divertiam com ela. Nossa Senhora! Falando do barco, né? Da lancha. Eu sempre lhes disse pra eles irem com calma, mas dessa vez foram os 4 juntos e isso foi demais pra ela, foi fatal. Aí a velhinha desmaiou. Brincadeira. A velhinha desmaiou e ficou louca desvantada. Já foi. Uma notícia aí, né, da semana que o Vingadores Ultimato, né, já arrebentou com todas as bilheterias que... Mas não ultrapassou ainda. Ainda não, mas é questão de tempo. É questão de tempo. O primeiro Vingadores? Não. O que mais arrecadou? Avatar. Vai bater, eu acho que vai bater o Avatar. Bate agora no final de semana. Vamos fazer o seguinte, então. Sim. Porque aqui no Yoyo o negócio é bruto, né? Não é tem bruto. Puta pobre. Bruto. Aqui não tem puta pobre. Então, a partir de agora, no Zap da Super, no 98822230. Agora que eu já fui no cinema, você vai fazer isso. É que você não ganha, você ganha bem. É verdade. Eu já posso participar? Você, só depois que você sair da rádio. Ah, droga! Vai lá fora. Vai nas brita. A partir de agora, ingressos pro Vingadores Ultimato no Zap da Super, no 98822230. Mande seu nome completo, final do programa, vamos sortear 2 ingressos pra vocês. Meu Deus, mas tá mais a palavra, hein? Vingadores, que a gente sabe, né, o que você, isso, que você quer. Vingadores. Nome completo no 98822230, mais a palavra Vingadores, valendo o ingresso pro Cinemax Beltrão. Eu fui na pré-estreia. É só ouvinte da Super Jovem que ganha ingresso. Eu fui na pré-estreia, a galera saiu chorando lá do cinema, porque gostou muito do filme. Eu chorei. Porque eu tava tentando ficar acordado, né? Mas pra assistir o filme é bom, mas, né? Só que eu vou dizer uma coisa. Um spoiler aí pra quem vai assistir. O Batman morre, tá? Só pra avisar aí. Eu vou contar como é que o Thanos morre. Vou contar. Não vai. Vai levar porrada, porque eu não achei ainda. O Homem-Formiga fica pequeno. Ah. E entra pelo orifício anal do Thanos. Ah. Quando ele entra no Thanos, ele fica grande e o Thanos morre. Parte no meio. Contei o filme. Arrebenta no meio, Thanos. É a teoria do Thanos, né? Por isso que o nome é Thanos. Literalmente arrebentando. Arrebentando. Contei o filme, não precisa mandar mais o nome. Não, beleza, ótimo. E dia 10, no Centro de Eventos de Marabá, nós temos um showzaço, né? JQuest. JQuest acústico, músicas pra você curtir, super showzaço. Vai ter, a partir da semana que vem, vai ter ingresso aqui na Super Jovem. Já tá tendo ingresso aí no Instagram da Super, né? É isso aí. E você que não adquiriu seu ingresso ainda, no aloingresso.com.br, na Marabá, e também nas Óticas Diniz. Isso. É uma realização aí da Mantovani Promoções e promoção exclusiva Super Jovem FM, a rádio dos melhores eventos, aliás, em maio nós temos Jota Quest e dia 2 de agosto, sabe quem vai estar em Beltrão? Quem, Jorgeão? Quem? Skank. Opa! Mais uma promoção super jovem. Escancarando com aí tudo, sim, né? Aí sim, né? Aí sim. E tem mais uma promoção rolando no nosso Facebook. Tem a promoção dos ingressos do Jota Quest no Instagram. Uh-huh. E tem a promoção de chopp, valendo barril de chopp do Chopp Prince. No nosso Facebook. É só você curtir e compartilhar a imagem no nosso Facebook. Modo público, tá? Senão não vale. Modo público. Sorteio no próximo dia 10 aqui no Ioiô. Então valendo aí 20 litros de chopp frites pro Dia das Mães. Lembrando que 20 litros pro Jorgeão não é nada, né? Só aquece. Viu? Se eu ganho, vai faltar chopp. Vai faltar chopp. Mas, se eu ganhar, dá pra trocar o chopp por paçoca? Nossa. Não seria uma boa. Com coca, daí faz aquela escumeira na boca, né? Nossa. Escumeira. Faz um digerimento que, nossa. Já comeu paçoca com aquela paçoca, aquela mais farolenta. Não, eu não gosto daquela paçoca, eu gosto daquela que é... Tá dura. Mais porcaria. Mas a farolenta é boa pra você tomar com coca. Aquilo estufa a boca. Sim, nossa. É tipo coca com mentos. Nossa, que delícia. Muito legal, muito legal. Coca, mentos e paçoca, olha que delícia. Aquilo é bom pra desentupir pia, né? O pessoal come isso. Nossa, vamos tocar uma? Eu, né? Tamo junto. Never get tired through urban fields and suburban life. Turn the crowd up now. We'll never back down. Shoot down the skyline. Watch it on prime time. Turn up the love now.

mostrar. Ioiô! Todo mundo tá ouvindo! É animal! Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Só sentiu minha falta e já ligou preocupado. É que agora só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Dormir de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Posta fotos juntos, os contatinhos já era. Deus me livre, mas quem me dera. Se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, Jerry Smith. Se vier, meu coração te espera. Márcia Felipe, a fenomenal. Desse jeitinho, eu piquei. E não tô me reconhecendo. E tô em casa em pleno feriado. E até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado. É que agora só penso em você. Não é que eu esteja apaixonado. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. E dormir de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Posta foto junto e o contatinho já era. Mas quem me dera, eu tô com pressa. Mas se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, mas se você vier, o Jerry Smith te espera. Desse jeitinho, como assim, como assim? My brain. Na, na, na, na. Eu acho que não, né? Quem sabe faz ao vivo. Eita! Os caras beberam pra vir trabalhar que tá até cantando no ar. Bebendo café que o Léo me prometeu que colocasse o copinho, não deformava. Atenção, o copinho aqui eu coloquei no micro-ondas. Virou um copinho de sorvete seco, aquele sorvete. Né? É aquele sorvete lá do como é que eles falam? Moreninha. Moreninha. Moreninha. Virou um copinho. Era 30 segundos, ele botou 5 minutos, será minutos. Claro que ia. Ficou esquisito, o café ficou com gosto de plástico. Hoje eu não tenho micro-ondas na casa dele. Ele tá tomando pretólio. O café ficou com gosto de plástico. Uma delícia, o café. Café já é ruim, imagina com gosto de plástico. Mestre, qual o segredo da longevidade, mestre? Pergunta o discípulo ao mestre budista. E o mestre responde: só comer verduras, dormir cedo e renunciar às bebidas e ao sexo. Mestre, assim se terá uma vida longa, mestre? O mestre responde: não, mas ela vai parecer uma eternidade. Olha só, não quero ninguém emocionado, hein? Ô, louco. Mas primeiro você olha o tamanho, depois a grossura. Em Nossa. Seguida põe a mão Nossa. Pra sentir. Aí você tem a coragem de sentar. Ô, Jorjão, já tá no ar, Jorjão? É, para ver se o movimento de subir e descer é gostoso. Ô, louco, Jorjão, cuidado. Viu como é fácil escolher um colchão novo? Colchão novo. Olha, fazer uma propaganda assim para o próximo patrocinador de colchões. Colchão. É colocar a mulher bem assim. Falando primeiro pega assim. Ser grosso. Eu acabei legal, cara. A esposa, ela pede ao marido: amor, arruma as telhas de casa. Eu não sou predeiro aí, né? Sai daí. De outro dia ela pede: arruma a porta do armário, amor. Eu não sou marceneiro, sai daí, mulher. De um dia ela chega chega do serviço e encontra tudo arrumadinho e pergunta a ela: Querida, você fez tudo isso aí? Não, foi o vizinho. Mas e ficou caro? Ah, ele me fez duas propostas, né, amor? Ó, primeiro era transar com ele ou fazer um bolo, né? Aí o marido sorri ele perguntou, que sabor de... Peraí, deixa eu voltar no marido, né? Mas que sabor de bolo que você fez, hein, desgraça? Dela ri e responde, eu não sou confeiteira, né? Sai daí. Ou seja, explodiu. Olha, o Jorjão falou aí sobre o feirão de carros que vai ter lá, no... está acontecendo desde hoje lá no centro de eventos, lá no Parque de Exposições. Começou. Só lembrando, tem motos também novas e usadas. Ah, lá. Eu não sabia disso. Isso. Então também tem motos novas e usadas. O pessoal da Honda e Yamaha expondo aí também aí motos pra galera, tá beleza, bom? Beleza. Todo mundo no Parque de Exposições. Aí que tudo. Eu cheguei, eu saí, vim pra rádio domingo cedinho e cheguei, passei na padaria e perguntei pro cara se tinha pão. Tinha pão já fresquinho? No céu tem pão? É, ele falou, não, tenho só pão dormido. Eu falei, então acorda uns 5 aí pra mim. Quero levar uns lá pra rádio. Acorda que eles vão morrer. Você não o seu vestinho uma vez dava um sanguichinho, não dá não, mais. Ele dá. Ele domingo, né? É que pra manter aquilo ali, né? Tem que ser uns 10, né? Tem que agradar, né? A criança dele. A galera continua mandando histórias aí da infância ou não manda mais? Não, manda o nome pra ganhar os ingressos. Ah, então tá, acabou esse quadro. Tá, eu ia contar mais uma, mas agora não vou mais. Não, você pode, eu deixo. Você deixa? Você não vai ganhar ingresso mesmo? Semana que vem eu já vou começar a participar, hein? Então, viu? Ó, pessoal, a partir da semana que vem, Raul Dias Júnior e Léo Lute não ganham nada. Olha, ó, vou pra reclamar no Procon, hein? Dois nomes que não ganham. Vou reclamar no Procon, eu vou ser ouvinte, caramba. Não que eu não seja, você né? Você escutante? Você escutante. Olha, as histórias de absurdas quando eu era criança, inclusive, se você quiser mandar a sua, ninguém vai ler, porque tá travado o nosso WhatsApp, mas eu vou ler aqui da galera. A Fernanda falou o seguinte, ó, fui inventar de pôr a língua no congelador da geladeira da minha prima. Nossa senhora, a minha língua ficou grudada no congelador que saiu o couro. Passei uma semana andando com a língua pra fora porque não conseguia pôr ela dentro da boca. Nossa senhora. Esse negócio de, tenho certeza que alguém aqui já fez isso, que foi, vocês lembram nas antigas que a Coca-Cola, você juntava umas tampinhas e vinha um engradado de coquinha pequena. Sim. E um dia, escondidamente, abri uma daquelas merdinhas pra ver se era coca, porque eu achei que era coca e não era, cara. Não era é? Não é que não é, é uma água suja, sei lá. Água do lonqueador ali. E eu tomei aquilo, nossa senhora, muito ruim. Muito ruim. Então, nem gelada tava. Nem gelada. As crianças não conhecem, né? Mas nas antigas existiam as miniaturas de garrafa de Coca-Cola, né? Numa gradezinha, bonitinha. Há um tempo atrás voltou essa. Voltou, né? Pra Copa, né? Pra Copa, acho que foi. Acho que foi. Era legal isso, né? Só era um pouquinho maior. Era um pouquinho maior que as antiguinhas. É verdade, esse da Copa era bem maior. Era bonita, era. Era tipo um chaveiro, né? Eu acho que se marcar até era coca dentro mesmo. É, não sei, mas pelo preço. Aquelas antigas não era coca vencida. Não era Coca-Cola, era qualquer coisa menos coca. E tinha um esquema desse também pra ioiô, lembra? De refrigerante? Sim, a ioiô da Comet, da Coca, daí tinha o Super, que era transparente, tinha um luzinho. Tinha luzinha, tinha luzinha. Você botava uma pilha. E aí a galera fazia competição. Você tinha que juntar tampinha e comprar, mas tinha que pagar um valor. Tinha que ter dinheiro pra comprar, né? Eu sei que, cara, era mil tampinhas, você ganhava. Um milhão de tampinhas e 20 reais você comprava. 100 reais. Você comprava. Não, no tempo do Jorjão era umas 5 tampinhas da Coca e umas vaca de leite pra... Nem tinha moeda ainda, né? 5 moedas de ouro. Eu vou contar uma se a minha mãe estiver ouvindo, vou apanhar. Olha mais que ó. Moedas de ouro. Vou contar uma. Tomara que a minha mãe não esteja ouvindo, senão vou apanhar. Ela vai subir numa cadeira. Nas antigas existia os álbuns de figurinha que você preenchia pra ganhar prêmios. Eu já pagava duas moedas de ouro nas aulas. Aí você comprava os pacotinhos. Os pacotinhos. Mas existia o tal do pacotão, que era caro, né? Uhum. Então, e eu sempre querendo, porque não conseguia preencher nada. Eu tinha louco ganho. Eu queria imagina. Assim, você queria o pacotão? Eu queria a bicicleta. Eu queria o pacotão pra ganhar a bicicleta. Desde cedo eu já gostava no pacotão. Queria meter a lua. Queria o pacotão. Eu queria o seguinte, porque comprava o pacotão, tinha mais chance. Era lá, sei lá, 100 pacotes de figurinhas. Metia a mão dentro do pacotão. Botava no pacotão. Você sempre, o que que tava? A bicicleta tava metade, faltava outra metade. O Atari era metade, faltava outra metade. Tinha que completar o desenho. Nossa. Aí um dia eu fui comprar, convenci a mãe e me deu as moedinhas pra ir comprar a figurinha no bar ali. Inclusive, arrancaram o bar da Cangli que eu ia. Esse dia nem vi, não tinha mais bar ali, não. Aquele bar azul antigo, acho que vai ser um prédio ali, né? Ah, verdade. Sim. O dono deve ter morrido, né? Eu acho que sim. Eu era pequeno, ele já era velho. Sim. Aí eu fui lá, comprei dois pacotinhos, abri os pacotinhos. Mas não era lá no Baleta que você ia. Não, era na cama. Baleta ali. Da agora, né? É, aí, dois pacotinhos de figurinha, olhei as figurinhas todas repetidas, falei, que merda. Isso, a gente sabia que só dali, sei lá, um mês que tu ia poder comprar outro. Putz. Que a mãe. Vinha de dinossauro de Curitiba, era só uma vez. A mãe. Não, era o dinheiro mesmo, não era. Ah, tá, entendi. Aí a mãe sonhava em conta, naquela mulher, todo mundo sonhava em ter batedeira, que hoje é uma coisa comum, mas batedeira. Mas eu não tenho. Litificador, né? Uhum. É, isso aí era artigo muito luxo. Caro, era luxo. É, pra mim luxo. É até hoje. Aí eu batedeira antigamente era no Muki. No Muki. Aí o que eu fiz? Eu cheguei pra mãe e falei o seguinte. Tá gravando. Eu tava lá. Desculpa, Jorginho, continua a história. Eu tava lá e a mulher comprou um pacote de figurinha, um pacotão, e ganhou uma batedeira. Ela, é verdade, sim. E a outra comprou um pacotão e ganhou uma televisão. Nossa. A mãe disse, quanto que é o pacotão? É tanto. Hoje o pacotão tá 300. Hoje o pacotão tá mais caro. Aí eu fui lá e ganhei o dinheiro pro pacotão, sei lá. Acho que não ganhamos bosta nenhuma, foi aberto, tudo repetido, enfim. Mas não ganharam nada, mas até hoje ela não sabe que eu menti. Agora ela ficou sabendo que eu menti pra comprar o pacotão de figurinhas. Infelizmente, vou apanhar de algum jeito ou de outro. Esses álbuns de figurinha, eu lembro na época a gente colecionava, eu e meu irmão, o Branco, né? Sim. Morava em Vitorino, cara. Vitorino. Aí é morava seguinte, perto do inferno. Tinha que completar ali o desenho e a gente comprava também altos pacotinhos de figurinha e tudo mais, aí ficava pedindo pra mãe, pro pai, pra todo mundo pra trocar, dinheiro pra comprar trocadinho, figurinha. Aí até que um dia completamos uma foto de uma churrasqueira. Opa! Agora se levamos a boiada, sim, a churrasqueira. Aí eu lembro que eu chamei o meu irmão, fomos lá no ponto lá onde distribuía, geralmente é ali que você ia pra retirar o prêmio, né? Sim. Bom, vamos lá em dois pra trazer a churrasqueira. Cara, trouxe a churrasqueira no bolso, cara. Aquelas desmontáveis, sabe? Aquelas churrasqueirinhas que vem numa caixinha desse tamaninho, assim. Nossa! Uma mão. Era churrasqueira, são cara. São quatro partes que você monta ali, que mais tristeza. Um espetinho ali que dá pra espetar duas linguiçinhas. Nós fomos em dois pra retirar. Agora nós temos uma churrasqueira. Resumindo, os espetinhos o Beto usava pra espalhar os dentes. É, sim. Mas tem uma história parecida com essa aqui, ó. Eu, quando era criança, era viciado em lan house. Não tinha computador naquela época. Eu queria muito ir todos os dias, mas meus pais não me davam dinheiro pra isso. Pois bem, sempre que minha mãe pedia pra eu ir na padaria em que éramos fregueses, eu comprava os pães, pedia pra anotar a nossa conta e o dinheiro dos pães eu torrava na lan house. O dia que a mãe descobriu, ele... E a conta no final do mês? Morreu, né? Morreu. A Lavínia mandou a seguinte história. Matei minha porquinha da Índia afogada. Coloquei ela pra nadar comigo. Minha irmã descobriu que ela morreu e me fez tirar ela do lixo e fazer boca a boca da porquinha. Incrível. Tá parecendo eu patroando as crianças, né? A gente que é louca. A minha avó criava uma porca em casa. É. Sério? É verdade. Porca. Ela dentro foi, de casa? É, ela foi uma vez minha outra madrinha. Uhum. E ela foi no chiqueiro e gostou da porca, né? Falou, vou levar pra casa. Mas é um animal que não é domesticado nem nada. Não, ela só achou bonito e levou pra casa. E ela criou dentro de casa. E era dentro pequeninho. De casa. Meu aí Deus. Deu alguns meses, a porca começou a crescer, lógico, né? Dando ração, cresce mais rápido ainda. Fazendo caca ali no meio da sala. Deixava meio reservado pra não ficar todo cheirão, né? E aí, dado momento, a porca começou a comer as coisas dentro de casa. Nossa senhora. Aí ela trancava na lavanderia. Um dia ela chegou, tinha comido a capa da máquina de lavar, comido o calçado. Deve ser bem saboroso. Sei que no final da história, ela mandou pro chiqueiro, matou e comeu a porca. Virou bacon. Eu falei, o amor. Não crie expectativas, nem crie esperança, crie porcos. Na pior das hipóteses, tu vai ter bacon. Então... Vai ter bacon. Boa. Né? Dia. É que eu lembrei de uma história de porco, mas essa eu não posso contar. Essa só dentro, só em off depois. Ah, é porco ensopado? É, mais ou menos. Eu fui fugir de uma situação e acabei caindo no chiqueiro. Ah, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Vamos tocar a música e você conta pra nós. Vai, conta aí. Better than birds of a feather, you and me. We change the weather. Yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. I'm a sucker for all the subliminal things. No one knows about you.

Ioiô, nada a ver e tudo a ver com você. Super Jovem. É Zé Neto e Cristiano. Jeitinho diferente, hein? Acústica. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Falta de você, bebida não ameniza. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Subiu o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não percebe. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. A falta de você, bebida não ameniza. Tô tentando apagar fogo com gasolina. A falta de você, bebida não ameniza. Tentando apagar fogo com gasolina. Quero agradecer aqui, antes que o Léo, né, está nos seus últimos dias aqui nesta emissora, agradecer pelo presente aí que o Léo me concedeu, do CD do Ray Conniff, que eu ouço verdade, direto, tá, não sai do meu carro, viu, Léo? Obrigado muito, de nada. Legal, e essa música eu curto demais aqui. Ray é a faixa Conniff, 5, né? Brasil, isso é, mesmo. É a faixa 5 do obrigado CD por do... esse presente aí. Nossa, Ray que Conniff. Presentão. Pelo menos a gente se presenteia, né? Não é o pessoal verdade. Mão de vaca aí que não que dá presente, eita. Né? Que não dá presente de nada. Que bosta de presente. É, o pessoal não dá presente de nada, é mão de vaca mesmo. É, só é a vida, é assim. A vida é assim mesmo. Quando você não tá agradando, você tá sendo humilhado, né? Porque o pessoal tem inveja. Daí olha, nossa. Isso aí. Que ideia. Você tá rancorosa hoje. Ai, para, boba. Ai, para. Ai, pai, você para. Você está rancorosa. Vamos falar aqui com as promoções da Rede Leve Calçados e Confecções. O Robert, o Tito, com a gente aqui no estúdio da Rádio Super Jovem, trazendo pra cúpula do ioiô, né? Como o Tito já diz aí, as novidades e as promoções para esse final de semana, para essa sexta e para esse sábado. Tito, boa tarde. Boa tarde, Beto. Boa tarde, a cúpula da Rádio Ioiô. Beltrão, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos lá, nosso convite especial para hoje até as 18h30. O Beto não vem, leve calçados. Alô? Leve com sonho, leve calçados, hoje até às 18h30. Você vai pra Leve, vai aproveitar aí todo o estoque, os lançamentos, as novidades, as tendências, tudo em 10 pagamentos sem juros, sem entrada no crediário. 12 pagamentos nos cartões de crédito. E também você que não é de Beltrão, região, forma boleto, né? Sem custo adicional. Aí sim, então pra quem vem de outras cidades, faz suas compras na Leve Calçados e Confecções. E ainda, pra pagar no boleto sem custo. E ainda, a cada R$50, cupons pra concorrer o quê? Um carro Quid. Zero. É Quid que fala? Quid. É, Renault Quid. Quid. Então, é muito legal esse carrinho. Tá na loja do Robert, né? Tá lá, o branco. Brancão, cores, brancão, né, Robert? Brancão, aqui, tá lá, aqui, Robert. Eu passei hoje lá e vi branco, bonito pra caramba. Né? Bonito. É isso aí. Então, o povo vai pra Leve, então vai aproveitar mais essa vantagem. A cada R$50 em compras, cupons aí pra concorrer esse belo carro. Sensacional. E as novidades não param de chegar, não. Um tabloide recheado e com novidades, com sugestões aí pra ser presenteado a sua mãe, eu vou falar duas ofertas rapidamente. Vai encontrar pijama hoje a R$59,90. Ótima dica de presente. Uhum. Pijama R$59,90. Vai encontrar blusa de lã hoje a partir de R$39,90. Olha o que eu tô falando. Blusa de lã a partir de R$39,90. E também conjunto agasalho da Penalty. Tá, que Penalty! Tem loja. Penalty! A R$119,90. Só R$119,90? Conjunto agasalho da Penalty a R$119,90. Mas ó, é o conjunto, é só a jaqueta? É, conjunto. É conjuntão, a jaqueta mais a calça. Mais a calça, só R$119,00. Da marca da Penalty a R$119,00. Barato, hein? Muito barato. Muito barato, de verdade. Penalty é marca, né? É top demais, né? Então, o que a gente quer que o povo vá pra Leve, aproveita. Hoje atendimento especial até as 18h30. Amanhã, sabadão, atendimento especial até as 16 horas. E a novidade do domingão, né? Especial aí. Domingão. Qual vamos o título? Falar, Robert. Opa, vamos falar. Fala aí, domingo, fala aí. Domingo, a Leve Confecções, Leve Calçados estarão abertos aí das 15 horas até as 19 horas. Muito bem. Vamos se ferrar trabalhando com domingão. Com grandes novidades aí. Nesse domingo agora. Nesse domingo aí, domingão especial. Né? Do Dia das Mães aí, que antes cede o Dia das Mães, sim, né? Já fazendo uma então, live. Das 15 horas, Leve Confecções, Leve Calçados, das 15 horas até às 19 horas. Sensacional, que dica bacana pra você que de repente tá na correria durante a semana, vem pra Leve no domingo. Domingão da família, geralmente você almoça, né? E descansa. Fica por lá, e vai mãe, vai, vai pai, vai filhos, vai todo mundo. Traz a galera, todo o Tito vai fazer maionese lá. Vão pra Leve domingão aí, sim, que com certeza vão fazer grandes negócios aí. E o Robert vai fazer uma colônia de férias lá com a piazada, entreter a piazada enquanto as mães compram, né? Sim, eu ainda me pergunto por que que eu venho pra rádio. O Tito fala tudo. Falou o tudo. O Tito fala tudo. Tudo. Mas aí ele vai ter que, né? Complementar. Tem as promoções, claro, da loja também, né? Vai falar da Leve Calçados. Boa tarde, Robert. Boa tarde a todos. Fique magoado, Robert. A cúpula da Rádio Yoga, como o Tito disse. Olha só, eu vou falar as promoções que combina com o pijama que o Tito falou. Então olha só, você vai lá, compra um pijama e desce ali na Leve Calçados e pega aquela pantufa. Opa! Sensacional. Que legal. Que top, não top. Vem me falar que nem vocês não gostam da pantufa, porque todo mundo gosta de pantufa. Já foi até no mercado de pantufa, já. E o pantufa, pantufa é que nem mulher feia. Todo, sim, mundo gosta, mas ninguém mostra pros outros. É isso aí. E na Leve você encontra pantufas, pessoal, a partir de R$39,90. Barato, e não é, hein? Viu? Não é qualquer coisa, não. É aquelas pantufas que é totalmente forrada, a palmilha, o forro dela, nossa, totalmente, daquela lanzinha muito gostosa. Aquece de usar. Aquece muito bem. E tem vários estilos. Como o Léo falou, já foi para o mercado de pantufa. Eu tenho pantufa lá que dá para usar até para trabalhar, cara. Ô, louco. Ah, é? Sim. Que legal, tio. Como é que seria uma pantufa dessa? Piazão. Ah, é aquela pantufa. O design dela, uma pantufa redondinha, de couro, top. Sensacional, louco, sensacional. Coisa chique. Por apenas R$39,90 você compra a pantufa. Só isso? Só. R$39,90 já encontra a pantufa e, dar presente. E o detalhe, o pé direito e o esquerdo, hein? Ah, é os dois. Nossa, e os dois. Nossa. E não é o valor da parcela R$39,90, já é o preço total. Preço total. Já é o preço total. Mas não para por aí. Não para por aí. Tem muita promoção. Por exemplo, sapatilha, que agora tá aquela coisa, né? Tu não sabe se tu usa bota, se tu usa... Meia estação, né? Sandalinha, acerta meia estação. A sapatilha, pessoal, é um... Show, porque você usa tanto no inverno, como também você vai usar no verão. E na Leve você vai comprar 3 pares de sapatilhas. Primeiro eu vou falar o valor de uma. Era R$24,90. Uma sapatilha. Era R$24,90. Você vai levar três por R$59. Peraí. É muito barato. É isso aí. Dá pra comprar até pra revender. Até pra revender. É verdade. Porque uma tu ia pagar R$24, se tu levasse três ia dar R$75. Exatamente, R$75. Né? Mas agora a Leve baixou pra R$59, três pares de sapatilhas. Dá oportunidade de negócio. Olha só, dá pra você comprar pra mulher, sua amada, pra mãe e pra sogra. E pra outra mulher. E se eu quiser usar? Se não quiser... E se eu quiser usar? Pode ser também, fica. Pode ser, né? Tu compra uma sem sola. Tem que ser a 42 daí. Muitas promoções também nos setores de tênis, né? As caminhadas aí, as corridas. O pessoal tá se dedicando bastante no físico, né? Olha o Léo, que coisa linda, né? Emagreceu, tá correndo. Léo, que coisa linda. Tá bom. Ele encurtou o caminho, mas tá conseguindo. Meu namorado vai ficar com ciúmes, hein? Vai ficar com ciúmes do meu namorado. Se você quer fazer uma caminhada, você vai encontrar tênis da Olímpicos e tênis da Diadora por apenas R$99,90. Tá barato, Diadora é tênis italiano. Tênis italiano. Olímpicos, todo mundo já conhece, já a marca brasileira. Você vai comprar tênis da Olímpicos e Diadora por apenas R$99. E lembrando, a cada R$50 em compras, você ganha um cupom pra concorrer a esse carro. Cara, o carro tá ali na loja. Você que não conhece Renault Kwid, lindo, é show de bola o carro. Econômico, tem até lá no gráfico lá de quantos quilômetros faz. Faz 18 quilômetros com litro, gente. Sua senhora, o meu também. O meu com tanque, ele faz 18. E essa promoção, lembrando que é uma promoção da Leve, da Rede Leve, né? E você pode aí, tá muito fácil de ganhar, porque a cada R$50 em compra você ganha o cupom, preenche, já está concorrendo, sorteio é agora, já, em julho já acontece o sorteio. É jogo rápido, hein? É jogo rápido e você pode estar ganhando esse carro aí, lindo. Você que não conhece, vai na minha loja, o carro tá lá estacionado dentro da loja e tá top, cara. Tá top, a promoção tá sensacional. De noite mesmo. O Robert sai pra dar uns cavalinhos de pau aí, mas... Na hora. Bem, tudo bem. Viu? Tá chegando, ele lava o pneu. Tá chegando quase na hora. 4:30, vou dar uma ligadinha nele pra aquecer o motor. Só pra não ficar sem bateria. Sim, pra não ficar com bateria. É isso aí. Então tá bom. É isso aí. E domingo, como o Tito falou, das abertura três. Das 3 às 7. Certo. Vê a extensão da Leve. Viu? Por que aqui tá alaranjado o carro e lá na loja ele é branco? Desbotou. Desbotou? Não, pra dar uma diferenciada. Ah, entendi. A pessoa vai lá e escolhe a cor que quer. Ah! É daqui que você aperta um botão e ele muda a cor, sabe? É porque tu sabe, né, que o branco é mais barato. Sim, com certeza. Nós compramos laranja. Porque é o mais caro, né? Claro. Não, beleza. Tem lógica. Pessoal. Beleza, queridos. Dando sequência por aqui, antes de falarmos da Beltrão Net Telecom, eu quero fazer um convite muito legal. Acontece dias 4 e 5 de maio, etapa master da Locab de basquete. Como? Aí, a etapa master aqui que acontece da Locab, que é a associação lá que faz os eventos no Paraná, na Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Vai acontecer no Marrecas Clube, participação de equipes de Chapecó, Joaçaba, Guarapuava, Realeza, Laranjeiras, Pato Branco e o Francisco Beltrão Marrecas, né? Jogos a partir de amanhã às 9 horas da manhã, entrada gratuita para sócios e não sócios, fique à vontade lá para assistir, né? A realização é da Locab e a realização aqui no município da Associação de Basquete de Francisco Beltrão, os patrocinadores, o Marrecas Clube, sempre aí apoiando o basquete, né? O basquete acontece em Francisco Beltrão, no Marrecas Clube e a Secretaria Municipal de Esportes, apoio aí da até o Aline e também da Nova Maria Uniformes de Manfrinópolis, todo mundo convidado dia 4, essa super etapa da Locab que acontece lá no ginásio do Marrecas Clube, tá bom? Eu queria mandar um abraço aí pro Alcide e toda a galera da barbearia De Luca, que tá sempre aí ouvindo o programa Ioiô, lembrando. Alô, que Alcides! A galera tá zoando, achando que eu não sou barbeiro, agora eu já sou barbeiro, meu querido, vai lá e marca seu horário. Tirar essa barbeira, dúvida. Vai lá carro, na barbearia De Luca, ali na Avenida Santo Antônio, pertinho da Igreja do Cristo Rei, inclusive. Isso. Vai lá fazer sua barba, tem barboterapia. Tem que marcar horário, Léo. Tem que marcar horário. Tem barboterapia, enfim, é muito bacana. Vai lá e conversa com o Alcides ou comigo. Barbearia De Luca ali no Cristo Rei. Ele já é organizado. Se estiver passando de carro, você foge. É que nem aqui, nego chega, já vem falando aqui. Não é assim, maninho. Antes de acabarmos, nós temos, é claro, de falar da Beltrão Net Telecom. Amigo, amiga, isso aqui é uma internet de extrema qualidade. Beltrão Net Telecom, planos de 5 a 100 megas para você contratar, é muito fácil, 0800-649-5000 ou 3520-1500, vou repetir os telefones, 0800-649-5000 e 3520-1500, Beltrão Net Telecom, essa é daqui. E deixa eu dar meu testemunho, Jorjão, estou feliz, mais feliz hoje, porque fechei meu contrato com a Beltrão Brasil. Net. É Brasil, que bom, né? Agora Beltrão Net, agora sim. Fechei fechei hoje. Fechou hoje. Então, isso. Cara, vão instalar rapidinho, viu? Não. Quando é segunda-feira, já estão lá. Já tá lá navegando. Acho que já estão até me ligando aqui pra instalar daqui a pouquinho da tarde ali. Ultra velocidade, você vai ver que você vai ser mais feliz. Neutron Nerd Telecom, agora tamo junto, né? Boa, 80 mega. Quem ganhou o ingresso aqui pra Vingadores no Cinemax Beltrão foi o Fernando Neumann. Cola aí na portaria da Super Jovem. A partir de segunda-feira, né, Jojo? Segunda-feira pode passar e pegar o ingresso aqui, tá? Fernando Neumann, no final do fone 9077, é você, ganhou o ingresso pro Cinemax Beltrão. Tá bem. Tinha mais um, mas deixa pra gente sortear depois, então. Ah, é bom, certeza. Beleza, a gente sorteia. Tá joia. Bora. Abraço.